fico muito irritado quando eu entro num coletivo urbano, um metrô, por exemplo, e vejo que as pessoas falam muito alto, ou então não cedem o lugar para um idoso, ou uma mulher grávida. Outro dia mesmo eu vi uma senhora grávida, desculpa, uma senhorita grávida, e ela parecia bastante embaraçada, né, pela situação que ela estava passando. As pessoas pareciam não compreender que se tratava de uma pessoa com uma criança em seu ventre. Eu acho um absurdo isso também. Acho um absurdo. Desrespeito.